começa a dançar, que agora eu vou te mostrar. Vou botar a mão no joelhinho, rebolando gostosinho, não para de balançar. Vou remexendo com carinho, rebolando gostosinho a noite inteira, minha filha. Olha que pode balançar, pode balançar, pode balançar, só no taga taga. Olha que pode balançar, pode balançar, só no taga taga. Olha que pode balançar, pode balançar, só no taga taga taga. Pode balançar, pode balançar, só no taga taga taga. SL7 tecnologia. Eu falei SL7 tecnologia. É costura. MeuCDs.com. Me se envolve nessa dança, que agora é Lucas Freitas, meu filho. Bota a mão no joelhinho, rebolando gostosinho, não para de bar. Alô, Weber. Bota a mão no joelhinho, rebolando gostosinho a noite inteira. Simpa, simpa, campeão. Pode bar. Pode balançar, Yuri do Detran. Ah, que pode, João Mateus. Pode balançar, pode.